da separação eu fui sempre teu amigo. Desculpa-me se eu menti ao coração. Quero-te pedir perdão, esquece que não consigo. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Horas e 20 minutos e vocês estão à escuta em tom da manhã, do fim de semana à porta. Estão à escuta de Silvia. Silvia numa dança louca. Então, e continuamos com o nosso Tony Carreira. Que saudades de ti. Quem não tem saudades? Até eu tenho saudades e estou aqui, mas a gente tem que andar para a frente.

vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Noturna onde em outros tempos me sentia dono da mulher que hoje é dona de mim. E é com saudade que recordo todos aqueles momentos e que no altar se uniu a mim com amor e um sim. Ao fundo de cristal já só resta fumo e tu, mulher linda, junto aos boémios que infelizmente eu também já fui. Pego na viola e na esperança que ainda existe, canto o meu fado e envergonhado te peço perdão. Passar mais dia de longe assim, o erro foi meu, pois naquela capela eu agora recordo que não disse sim. Junto do Senhor e daqueles que hoje me estão a ouvir, eu te digo sim, quero ser só teu, não chores, querida, vem aos braços meus. Tenho vivido, é melhor nem pensar nisso. Tira um olho que é de vidro, põe os seios no cabide, tudo que os é postiço. Tira um olho que é de vidro, põe os seios no cabide, tudo que os é postiço. Quem a vê na noite escura diz, ó, que moça porreira. Mas de dia, ai que figura, é postiça a dentadura, é postiça a cabeleira. Mas de dia, ai que figura, é postiça a dentadura, é postiça a cabeleira. Só uma coisa, porém, que me causa a confusão, que no sítio que ela tem, ainda não reparei bem se é postiço ou não. E no sítio onde ela tem, ainda não reparei bem se é postiço ou não. Na porta, apresentado por Lourenço, das 9 ao meio-dia.

sonhar. I cross the street, I have a dream. Estão na escuta do fim de semana na porta, apresentado por Lourenço das 9 ao meio-dia. Falou de amor com emoção. Se vives a magia com asas que voam bem, verás-me o futuro, sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver que eu chegarei contigo a sonhar. I cross the street. Quem é que não foi pelo menos uma vez na vida um bobo de alguém? Quem é que não sabe também que num jogo de amor ninguém é de ninguém? Ter sorte no amor. Ora, então estamos à escuta de Nelson Ned. Eu também sou sentimental. Ah, ui, há muita gente que é sentimental. Então, uma ótima manhã de sexta-feira santa, pascual. E vocês aí desse lado a preparar as coisinhas já para domingo, com esta bela música, até dá outro sabor na comida e tudo. Então, ótima manhã para vocês. Quem é que não foi pelo menos uma vez na vida um bobo de alguém? Que não sabe também que num jogo de amor ninguém é de ninguém. Quem é, que não quer ser feliz um pouquinho? E quem é que não reza baixinho pra ter sorte no amor? Quando o amor da gente vai

Ora, e vimos de ouvir Tony Carreira Reste, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E continuamos então, e temos aqui mais um ouvinte, e é da parte de Tony, para Esteban e Arthur Teixeira, e ele pediu para passar uma música aos meus gostos, de Chutos e Pontapés. Então vou passar aqui uma música de Chutos e Pontapés, Às Vezes. Então, uma boa escuta e uma ótima manhã que eu desejo para eles, e muita coragem, que eles andam a trabalhar. Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem e continuar. Às vezes basta uma palavra para soltar a raiva. Vimos de ouvir os Chutos e Pontapés, que foi pedido da parte de Tony para Esteban e Arturo Teixeira. E vamos continuar com a nossa dedicatória. São 10:37 e tenho aqui mais uma, que é da parte da nossa animatriz da Glória. Glória, que deseja um ótimo dia para a sua filha Sandrine, porque ela hoje está de parabéns. Então, da minha parte também, muitas felicidades, muitos anos de vida, e que tenha tudo bom e muita saúde. E então vamos ouvir aqui a música dos parabéns com Jorge Ferreira. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida.

até estar distante, longe dos olhos, não do coração. Quando a distância é maior, aumenta o amor e redobra a razão. Quando a tristeza me invade, chega a saudade, basta-me pensar que o teu desejo mais forte é perto de mim, tão bem está. Triste sorte, triste sina, nada a fazer, nada a dizer. O destino está traçado, isto é o nosso lado, eu volto a dizer. Sozinho não estou, sozinho não estou. Ora, então vimos de ouvir o trio clave sozinho, que foi pedido do Sr. José, o treinou, que era o nosso colega aqui da Rádio Arcanciano. E continuamos então com as nossas músicas e dedicatórias, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, e também não esquecendo todo o auditório da rádio e a todas as pessoas que a conhecem, então, e desejando uma ótima Páscoa a todos. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e que passe uma ótima Páscoa. E também não se esquecendo do ser Armando Monteiro e Agostinho Monteiro e toda a sua família. Eu vou passar aqui, desta vez, a Diana Gil, a Lágrima, que é para não estar sempre a passar o Graciano Sagra. Então, boa escuta e uma ótima manhã que eu lhe desejo. Então, e vimos de ouvir Diana Gil uma lágrima, que foi pedido da parte da Ser Esperança para todos os ventinhos do mundo, para todas as pessoas que o conhecem e também de serem Armando e Agostinho Monteiro. Então, vamos continuar com mais uma dedicatória da parte de Arturo Teixeira para Tony Lourenço e para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o César Hugo também, e o animador e todo o auditório da rádio, e que desejam uma feliz Páscoa a toda a gente. Então vamos ouvir Tomate Pouco, Eduardo Santana, Tô Mucho Boco. Espero que seja esta canção. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime e I love you. Ma chérie, je t'aime. Oh baby, I love you. Sei dizer, je t'aime. I love you. Tu m'aimes beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Sei dizer, je t'aime. I love you. Tu m'aimes beaucoup, tu m'aimes beaucoup. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Tu m'aimes beaucoup, tu m'aimes beaucoup. E o turismo com certeza está no beaucoup. Ora, então vimos de ouvir o Eduardo Santayana, Tomates Pocu, que foi pedido do Arturo Teixeira para Tony Lourenço e para todas as pessoas que conhecem, toda a família, e para a sua Saruga. Ora, e vamos continuar então com as nossas belas músicas, e vai ser, e quem? Vai ser Gilharde Não Diga Nada. Fale com ternura o que eu quiser falar. Deixa que eu te abrace com loucura até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra. Para refletir no chão que pisas a imagem deste amor. Deixe que eu relaxe no seu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor. De prazer me deixe louca. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calado. Que eu pense o que eu quiser. Fique calada, não diga nada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixe que eu seja até seu sonho, sua realidade. Sua fé, sua crença, sua lei, sua verdade. Meus olhos, como se fosse então. A paixão que entra e devora um coração. Pra que eu me alimente de você. 10:58 e estamos à escuta de Gil. Não diga nada. E ao fim desta música vamos passar uma página do povo e a seguir viraremos com a nossa última hora que tem por título O Fim da Semana à Porta. E depois da PUB continuaremos as nossas músicas e mais dedicatórias. Então, até já e uma ótima manhã para todos. Deixe que eu pense o que eu quiser. Não diga nada. Fique calada. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada. Fique calada. Deixa que eu pense o que eu

Ora, vimos de ouvir o Ruizinho, que foi pedido da parte de António Lourenço. E vamos continuar com a nossa dedicatória. Tem aqui mais uma, que é da parte de Maria do Céu, para todas as pessoas que a conhece, para todos os doentinhos do mundo, para todas o auditório da rádio, e não esquecendo todos os animadores, e também que desejam uma Páscoa a todo mundo. E então, e também para o seu Charri, que diz que encontrara o seu charri da vida. E vou então passar aqui uma canção que tem por título Um Sonho a Dois. Querendo ou não querer, ela é tudo enfim que eu preciso ter. Quando bater na porta, deixa entrar pra te ganhar de norte a sul. No mundo da lua, tudo vai ficar descobrir. Ganhar de novo. radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Agora 11 horas e 16 minutos e estamos então à escuta de Jorge Guerreiro, Vará, Vará, Verê, Verê. É um artista que estará cá, um cantor que estará cá, no dia 22 de Abril, na Sala de Montesão, em São João de Belão, no baile que a Rádio Arc-en-Ciel organiza. E como vocês sabem, as portas serão abertas a partir das 8 horas. Ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho a certeza, vai pirar a sua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima está esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente, então fazer o quê? Para, para, para. Como é linda a minha aldeia.

Ora, e vimos de ouvir então Agatha, este bem está bonito, e tem aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sr. Costa para os bombos amarantinos de Oliveira, que é para dizer que eles fizeram um ótimo espetáculo no sábado. Então eu vou passar aqui os bombos de Santo André de Amarante para todos os amarantinos escutarem. Juste vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement. Thank you.

temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida no minuto. Passou-se no mês de agosto. Ora, então esta canção é para todos os imigrantes que vão por as estradas para passarem a sua Páscoa lá em Portugal. Façam muito cuidado e muita atenção, porque a gente tem tempo de lá chegar, ou de força ou devagar, a gente chega na mesma. Mas façam muito, muito cuidado, que isto, estes dias ficam muito lembrados. Então, para quem vai lá para baixo, uma boa Páscoa para todos. Partira da Alemanha, mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente estava no hospital, na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha tão cansado de tanto já ter rolado e então adormeceu. Nada podendo fazer, num caminhão foi bater e deu-se o choque frontal. Seu carro se esmagou, desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente. Ora, estamos a um minuto do meio-dia e é com esta bela música que acabo a minha missão com o fim de semana à porta. Ora, desejo-vos tudo bom, muita saúde, e vocês passem uma Páscoa feliz, que eu também vou ver se passo. E para todos que estiveram à escuta da minha missão esta manhã, muito obrigado. E então marcaremos encontro aqui para terça-feira próxima com as manhãs românticas. E então esta canção dedica muita coisa, e mais vale um pé no trombone do que dois no caixão. Façam muito, muito cuidado aí por aí abaixo. Então, para todos, uma ótima manhã, um ótimo fim de dia, tudo bom, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser, e uma Páscoa feliz para todo o mundo. Vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo. Então, até terça-feira, se Deus quiser. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira.